Muito bem, meus caros, é um prazer estar aqui para a primeira aula do nosso curso Bases da Criação Literária. E é um prazer porque, para mim, significa falar de um dos amores mais antigos e mais constantes da minha vida, que é a literatura. Literatura que, infelizmente, já há muitas décadas vem sendo atacada por três grandes problemas. Ou melhor, por três grandes vícios. E quando eu uso o termo vício, eu não me refiro apenas a um defeito, ou uma imperfeição grave, mas a uma degradação realmente. E por que não dizer, a uma decadência. É evidente que não estamos falando aqui de absolutamente todos os escritores, ou de todos os críticos literários, ou de todo o mundo acadêmico, mas estamos falando, sim, da maioria. Há muitas décadas, o exercício de produzir literatura ou de analisar literatura está impregnado de três vícios que o Svetlana Todorov explica muito bem num livrinho primoroso que está publicado aqui no Brasil, chamado A Literatura em Perigo. Um livrinho com o qual não concordo integralmente, mas que tem o mérito de discutir muito bem esse beco, aparentemente sem saída, ao qual nós chegamos. Bom, esses vícios de que o Todorov fala são o formalismo, quer dizer, a ideia ou a tendência segundo a qual as formas artísticas se bastam a si mesmas, em detrimento dos seus conteúdos. Depois, o niilismo, quer dizer, a negação ou a recusa de crenças e convicções com seus respectivos valores morais ou estéticos que ofereçam um sentido consistente e positivo para a experiência da vida. E, finalmente, o solipsismo, quer dizer, a ideia de que só existem efetivamente o eu e suas sensações, sendo que a realidade, então, não passaria de um conjunto de impressões que sequer tem vida própria. Bem, quando eu escrevi na ementa deste curso, que ele seria um curso à contracorrente, eu não menti para vocês. Nós vamos nos contrapor a essas tendências, a esses vícios. Dentro do campo da teoria literária, nós vamos procurar mostrar que esses três vícios só serviram até hoje para transformar a literatura e a crítica em um palavrório cheio de malabarismos. Ou como diz o Todorov, esses três vícios aprisionaram a literatura num espartilho. Num espartilho asfixiante, feito de jogos formais, queixas niilistas e umbiguismo solipsista. Bem, hoje, de fato, a literatura está em grande parte corrompida. E corrompida por quê? Porque está desconectada da realidade. Está desconectada do mundo, dos homens. E só consegue falar de si mesma ou transmitir lições de egoísmo e desespero. Bom, e para começarmos a refutar esses vícios, devemos então nos perguntar o que é a criação literária. É o primeiro passo. Bem, basicamente, a criação literária é uma tentativa de recriar a realidade por meio de um idioma. O que se costumou chamar, pela influência da poética do Aristóteles, de mímesis. Mas a literatura, especificamente a ficção, ela também é diégesis. Ou seja, é narração ou rememoração baseada numa narrativa na qual utilizamos como eixos o espaço, o tempo e os personagens. Bem, essa grande divisão entre mímese e diégese, ela remonta a Platão e a Aristóteles. E até hoje ela permanece para alguns como uma questão ainda a ser resolvida. O que faz ou o que deve fazer a literatura? A mímese corresponderia mostrar, recriar, e a diégese narrar, dizer. Bem, mas a poesia e a prosa, elas poderiam realmente imitar os seres humanos em ação? Isso não caberia, por exemplo, exclusivamente ao teatro, e ao cinema? Na verdade, uma obra literária é sempre uma narração que relata ou representa. Não no sentido de encenar o que poderia ocorrer, ou o que supostamente ocorreu e que, ao ser contado, adquire uma nova característica, uma nova personalidade. A poética modernista, por exemplo, ela acredita que prosa e poesia são estruturas puramente, exclusivamente verbais. E, ao defender tal ideia, ela exclui a dimensão cognitiva da obra literária. Ou seja, a poética contemporânea, ela pretende eliminar a relação que toda obra literária tem com o mundo, que não só a rodeia, mas o mundo do qual ela mesma nasceu. Uma das justificativas para essa maneira formalista de pensar é que, ao se libertar do trabalho de representar o mundo, o artista, teoricamente, poderia construir a obra perfeita, a obra que se basta a si mesma. Bom, isso, contudo, não passa de uma visão falsa, é uma visão idealista apenas. Toda obra literária, toda construção poética ou romanesca é representação da realidade. É uma forma de percepção, uma forma de memória, de juízo, de raciocínio sobre o real. Ou, partindo do real, sobre mundos imaginários. Assim, ainda que o escritor se acredite um verdadeiro criador, ele é, na realidade, apenas um narrador. Pois ele não pode arrancar a sua obra do nada. No máximo, ele é um recriador, mesmo quando fala de mundos fantasiosos ou impossíveis. A ideia da onipotência do artista nasce de um daqueles vícios que eu apontei a vocês agora há pouco. Nasce da maneira solipsista de olhar para si mesmo. Na verdade, alguns escritores e críticos se esquecem de que o que parece ser criação, num sentido pleno, num sentido absoluto, é apenas o poder evocador da linguagem. A linguagem, portanto, ela tem uma aparente autonomia. Uma aparente autonomia. ela é apenas a mediadora entre a imaginação do escritor e que cria mundos ficcionais, né, e do leitor, né, que cria na sua mente os mundos que o escritor lhe apresentou. De fato, é verdade que parece existir uma capacidade constante de expansão do universo dos mundos imaginários, né? Mas ela está indelevelmente ligada à realidade. E quando ela tenta se desligar do real, a literatura que daí nasce não passa de um jogo vazio de palavras. Em sua luta para expandir constantemente esse universo dos mundos imaginários, ou para recontar a seu modo a realidade, os escritores têm de tornar a linguagem sempre cada vez mais evocativa. E os bons escritores conseguem. Se nós analisarmos algumas das obras marcantes do século XX, não é? Como Ulisses, como A Montanha Mágica, ou Em Busca do Tempo Perdido, né, nós vamos perceber que no interior dessas obras convivem elementos dramáticos, líricos, argumentativos e também narrativos. E todos esses elementos estão entrelaçados, né? De tal maneira que separar um deles, né, tirar um deles do conjunto, significaria destruir a obra. Bom, mas falando de uma outra forma, para criar novos mundos literários, os escritores precisam incorporar a seus escritos doses crescentes de realidade. Doses crescentes da experiência do homem em sua relação com o real. Não é por outro motivo que o Henry James, né, o grande romancista Henry James, que escreveu não só ficção, né, mas também refletiu sobre a criação literária, diz no seu ensaio A Arte da Ficção, numa observação perfeita, que a experiência nunca é limitada e nunca é completa. Ela é uma imensa sensibilidade, uma espécie de vasta teia de aranha, da mais fina seda, suspensa no quarto da nossa consciência, apanhando qualquer partícula do ar em seu tecido. É a própria atmosfera da mente, diz o Henry James. E quando a mente é imaginativa, muito mais quando acontece de ela ser a mente de um gênio, ela leva para si mesma os mais tênues vestígios da vida. Ela converte as próprias pulsações do ar em revelações. Num outro trecho desse mesmo ensaio, o Henry James diz que a província da arte é toda a vida, todo sentimento, toda observação, toda visão. Mas a arte estaria mesmo ligada assim, né, essencialmente ao real? Bom, vamos ver um breve exemplo, não é? Um exemplo curioso no âmbito da criação musical. Não é? Dizem que o Rossini, né, quando estava compondo, ele, num determinado momento, estava com uma terrível dificuldade para saber que nota colocar, quer dizer, como resolver um determinado problema que surgiu ali na sua música. E concentrado, então, em resolver o problema, né, ao invés de colocar a ponta da sua pena, né, no vidro de tinta, ele coloca no vidro de remédio e imediatamente vai para a partitura, para escrever na partitura. E é claro, quando ele escreve, cria-se um borrão. Bem, este borrão, ele cria uma sinapse, digamos, no seu cérebro, e então explode, né, na sua mente a solução que ele buscava. Nós deveríamos então perguntar que elementos, né, estão presentes nesse exemplo de criação. A graça divina, um cérebro privilegiado, uma feliz coincidência, nada mais, um mero acaso. Na verdade, tudo isso está presente. Mas, principalmente, uma profunda experiência com os dados concretos da realidade. Quer dizer, se Rossini apenas dominasse seus códigos de expressão, né, e as regras da composição musical, ele não conseguiria produzir arte. Mas vamos voltar agora à literatura. O formalismo também fez com que os estudos literários se isolassem, se separassem das outras disciplinas ou ciências. Contudo, a verdade é que as questões literárias, em geral, elas estão obrigadas a se mover em outros campos das ciências humanas. E esse caráter interdisciplinar na nossa pesquisa, ele não é gratuito, né? Mas se deve ao lugar central que a linguagem ocupa na vida dos homens. Assim, quando nós falamos em literatura, né, diferente do que se ensina hoje nas universidades, temos sempre de sair da teoria literária para explicar certas questões que, se permanecerem no âmbito restrito da teoria literária, não serão clarificadas. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos abandonar a nossa arrogância epistêmica. Se nós queremos desvendar um pouco o processo por meio do qual ocorre a recriação literária, nós temos, antes de mais nada, de abandonar a nossa arrogância. E todas as ferramentas são importantes, né? Quer dizer, as biográficas, as psicológicas, as históricas, as geográficas e também, é claro, as linguísticas. Mas e por que é assim? Ora, é fatal que isso aconteça, porque a literatura não apenas nasce do real, né, mas também pretende refletir sobre a experiência humana, compreender a experiência humana. Da mesma forma que a filosofia e as ciências humanas em geral, a literatura é pensamento e é conhecimento do mundo. Todorov diz muito bem que o escritor é aquele que observa e compreende o mundo em que ele vive, antes de encarnar esse conhecimento na forma de histórias, personagens, encenações, imagens e sons. Ou seja, nós estamos inseridos na realidade. Tocamos, cheiramos, apalpamos, vemos, escutamos as coisas. A única razão para a existência da literatura é que ela tenta representar a vida. A literatura, na sua definição mais ampla, é a impressão direta e pessoal da vida que certo escritor tem. Portanto, não se produz literatura, ou pelo menos não se produz literatura de qualidade, sem um agudo senso de realidade. O filósofo espanhol Ortega y Gasset, ele fala sobre isso e desenvolve uma reflexão fundamental sobre essa questão, né, sobre essa relação entre realidade e criação literária, num livrinho de 1914 chamado Meditaciones del Quijote. Ortega diz que, na verdade, o que se copia do mundo não são tanto as coisas, mas o modo como elas acontecem. Ou seja, o processo de cópia é filtrado pelo olhar de cada escritor. E ele tem razão. Né? Ortega y Gasset está certo. Por quê? Porque o homem sempre vê a si mesmo e a realidade levando em conta o projeto, a ideia que ele tem de si mesmo e do mundo. E um dos grandes exercícios que se exige do escritor é exatamente o de conseguir enxergar a realidade de acordo com uma perspectiva que não é a sua. Essa é uma tarefa dificílima. Só assim o escritor conseguirá construir personagens e tramas verossímeis, convincentes. E é claro que essa reelaboração da realidade ou de mundos fantasiosos, né, produzirá consequências nos leitores. O Todorov diz que quanto menos uma personagem se parece comigo, mais ela amplia o meu horizonte, mais ela enriquece o meu universo. E é exatamente esta capacidade de enriquecer o universo do leitor que a literatura tem obrigação de oferecer. Assim, o que uma obra literária nos dá ou nos ensina é também essa nova capacidade de comunicação com seres ou realidades, né, que são diferentes de nós. É por isso que, para o Todorov, a obra literária se aproxima mais da moral do que da ciência. E eu realmente concordo com ele. Por quê? Porque o horizonte último dessa experiência pode ser a verdade, mas é principalmente o amor. O amor como forma mais importante de ligação humana. Vejam, é curioso, né, que os pensamentos de Ortega y Gasset e Tsvetan Todorov, separados praticamente por um século de distância, né, eles estejam tão próximos. Eu sou eu e minha circunstância, diz o Ortega y Gasset. Ou seja, eu sou eu e minha realidade. Para esse filósofo espanhol, ter plena consciência da própria circunstância permite ao homem não só se conhecer mais, mas render o máximo da sua capacidade. Mas vejam, é preciso ler inteiro o texto que abre o livrinho Meditaciones del Quijote. Né? Façam isso quando vocês puderem. Ali aparece essa famosa citação, né, sobre eu sou eu, né, que é eu sou eu e minha circunstância. Né? E esse texto é uma aula, sobre como olhar o real, como olhar a circunstância. E todo o longo raciocínio que o filósofo espanhol faz, até chegar a essa famosa citação, é o que mais nos interessa. Pois o que o filósofo nos propõe, semelhante ao que diz o Todorov, é o amor à realidade. Para Ortega y Gasset, eu vou ler aqui numa tradução livre, há dentro de toda coisa a indicação de uma possível plenitude. E uma alma aberta e nobre sentirá a ambição de aperfeiçoá-la, de auxiliá-la para que alcance essa plenitude. E isso é amor. Amor que busca a perfeição do mundo. A perfeição do amado. Citando como exemplo objetos insignificantes que nos quadros de Rembrandt aparecem envoltos numa atmosfera de luz irradiante, o Gasset diz que a realidade está sempre a nos dizer, em delicada admoestação, santificadas sejam as coisas. E completa. Cada coisa é uma fada que reveste de miséria e vulgaridade seus tesouros interiores. É uma virgem que precisa ser amada para tornar-se fecunda. Bem, o Todorov nos fala desse mesmo amor. Nossa literatura, ao contrário, está repleta de niilismo. Está cheia de ódio pelas coisas. Está cheia de desprezo pela realidade. Os nossos escritores descrevem os seus mundos como coisas rígidas, secas, sórdidas, tristes, como desertos. E eles olham a realidade, ainda citando Ortega y Gasset, como agiam os espanhóis do tempo do filósofo. Quer dizer, passando pela vida, fazendo-lhe uma careta azeda, desconfiados e fugitivos, como cães esfomeados. É assim que muitos escritores se comportam, é assim que muitos escritores escrevem hoje em dia. E, sem dúvida alguma, a maior parte dos escritores contemporâneos nega a realidade. Quer dizer, caminha entre as coisas com o olhar fixo apenas em si mesmo. Nas suas angústias, nas suas insatisfações, no seu egoísmo, ou, ao contrário, visualizando apenas mundos distantes, cidades esquemáticas. O Ortega y Gasset dizia com ironia, são heróis, combatem sempre por algo distante e pisoteiam a cada passo violetas perfumadas. E ele conclui, para quem o pequeno não é nada, não é grande o grande. Sempre que leio essas palavras, eu me lembro de um livrinho magnífico do Câmara Cascudo, chamado Canto de Muro, no qual o escritor do Rio Grande do Norte narra de maneira lírica, com qualidades antropomórficas, os insetos, as aves, até mesmo os animais peçonhentos que viviam na chácara do seu pai, na cidade de Natal. Foi a forma que Câmara Cascudo encontrou de tornar concreto esse amor pelo real, esse amor pela circunstância, pela sua circunstância. Ele cumpriu, talvez sem saber, o que o Ortega y Gasset ensina. Temos de buscar para a nossa circunstância, tal como ela é, precisamente no que ela tem de limitação, de peculiaridade, o lugar acertado na imensa perspectiva do mundo. Por quê? Porque não estar em conexão com o mundo, com as coisas, é o aniquilamento. Muito bem, esta foi a nossa primeira aula do curso Bases da Criação Literária. Muito obrigado.